Vamos e onde que vai ser esse rolê hoje, hein? Vamos continuar? Você que tá em casa aí. Agora é só lazer com essas partes. Arrasta o sofá. O que tem pra hoje é um jet na cidade. Vamos com nós. Aperta o cinto, vou acionar os grave. Esse é o rolê. Lá, lá, lá, lá, lá. Ei, pula, cara preta, pula. Aí, você que tá na sua casa e toda a galera que tá aqui no show livre vai fazer isso aqui junto com a gente, Niki. Vai. Vamos soltar a voz aí, porra. Manda lá, manda lá, manda e assim, lá. E quando eu disser All Star, vocês dizem nessa porra All Star, All Star. E quando eu disser All Star, vocês dizem nessa porra All Star. Amarelinho quer me pegar, vai tomar Pelé. Eu não tô na dispor de gastar meu Nike. Carro cheio de mulher, tipo concurso de Miss. Resgatei no Alphaville, eu tô descendo pra Paris. Cidade Goiânia tá. Caralho, hein? Dispenso fininho, traz um drinkzinho gelado, ó. Aí sim, hein? Olha o pique das branquinhas rebolando no meio das piriguetes, filmou? Filma. Mas pode ficar à vontade, tá comigo, ninguém mexe sem estresse, moro? Só vem. Agora é só lazer com essas partes. O que tem pra hoje é um jet na cidade. Aperta o cinto, vou acionar os graves. Ah, é? Lá, lá, lá, lá, lá. Pula, cara preta, pula. Esse é o rolê do louco, mano. Desse jeito. DJ Mal, EH, DJ Alan. É isso mesmo, truta. Outra vez aqui no show livre. Dá um papo você, DJ Mal. Só vem. Como assim? Hey. Assim seus pais soubessem, falam que não presto. Santinha do pau oco lá na vila é mó sucesso. Jet com os favelado vai curar o seu tédio. Deixa comigo, gata, tenho aqui o seu remédio. É o blues. Bem-vinda à minha city, outro mundo. É outro mundo. Aqui é sem limite, tem social na laje. Hoje o circo pega fogo, bebida que não falta, bro. Vai ser história, então vem. Agora é só lazer com essas partes. O que tem pra hoje é um jet na cidade. Aperta o cinto, vou acionar os graves. Ok. Lá, lá, lá, lá. Pula, cara preta, pula. Chega, okay. chega. É um rolezão pelas quebradas do Brasil. Vamos levar ela assim. Nossa, Brasil. Vou levar ela na quebrada só pra ver o que acontece. Mostrar pra ela um universo que ela não conhece. O melhor lugar do mundo é nosso lugar. Origem que dinheiro nenhum consegue arrancar. Ô DJ, solta o punch aí pra nós. Cê é louco, hein, tio? É aquela velha história, né, mano? Rotular a parada, mano, mas não é assim, mano. É o rap, é o funk, é o funk, é o rap, é o rap, é o funk, é o funk, é o rap, é o rap, é o funk, é o funk, é o rap, é o rap, é o funk, é o funk, é o rap, é o rap, é o funk, é o funk, é o rap. É isso mesmo, truta. É isso mesmo.